1260, Exame Salvador, na frequência 1-19-8. 1-19-8, bom, 260. Controle Salvador, voo no 260, passa o 070. Voo no 260, está autorizado 2010, ajuste 10-15. Reposta estabilizada na final do procedimento. Ok, está livre 2000 pés, 10-15 é o ajuste, intenção é o RNAV da 10. 1260, desça para 2500 pés, ajustado no 0-15, após a posição ITAP, proa do Serra Vitor 366. Copiado, voo no 260, ajustado no 0-15, 2500, após ITAP, voa 366. Afirmo, 2500 pés, voo no 260. Copiado, 2500 pés. Bônus 765, autorizado táxi via Juliette para o portão número 4. Autorizado em graça, pátio via Juliette, gate 4, gol 765. Confirme, a aeronave que chamou o controle. Whisky Golf Kilo, suba ao nível, suba para 3000 pés. Então, o Whisky Golf Kilo tem condições de manter referência de usuários na proa 310. Whisky Golf Kilo controle. Executará a chegada a man. Afirmativo. Sente. 1260 está autorizado a sinal RNAV, reporte estabilizado ou com campo à vista. Ok, está livre a sinal da RNAV, já temos o campo à vista, vou no 260. Gente, aguarde para transferência de comunicações. Gol no 260. Gente. Passou, hein? Em frente à EDPA no momento. Tá ok, eu não tenho nenhum outro tráfego que havia me chamado. Tá livre aí prosseguir pro outro pátio, hein? Pátio, observe aí a movimentação de tratores e pessoas. Ok, obrigado. Tá indo pra onde depois? Talvez virar pro quarto da base, eu esperando confirmação ainda. Aham. Não, assim eu digo pra voar, vai fazer voo pra onde? Já tem ideia? Sexta-feira, retorno pra Goiânia. Ah, tá ok. Tá bom, até logo. Alô, até mais. Uno 260, chame Torre Salvador, 118 decimal 6. 186, boa. Torre Salvador, gol 1260. 1260, cabeceira deslocada, 1200 metros, autorizado pouso no 70 graus 09 nós. Check trem baixo, tá lá? Livre pouso, baixou e travou, gol 1260. Sente. Afirma se o ataque foi Golf e tá operante? Afirmativo. Obrigado. Eu vou segui-lo agora na proa 288, fazendo a primeira órbita meia mano. Whisky Golf Kilo, quilo, controle ciente. Solo aos 1-4, libera a direita, solo no 219, gol no 260. Librando direita, 219, gol no 260. Solo Salvador é o gol no 260, livrou na sua disposição. 1-260, autorizado o táxi de alta, reporte câncer, deve ser kill. Alfa antes daquilo. Dois filhos para fazer a segunda horta em Amazon. Vicente. Zero prossegue Alfa e Juliette, portão 05, gol no 260. Alfa, Juliette, 05. Sente, o Whisky Golf Kilo, curva esquerda na proa de toque. Abriu a porta da cá pra gente? Afirmativo, abandone e espera com curva esquerda na proa de toque para completar a chegada à Amanda. Whisky Golf Kilo para a chegada, completando a curva esquerda para a chegada à Amanda. passando a manha, pulando lá na esquerda pra... Whisky Golf Kilo, confirme de controle. Está prosseguindo para a toque. Vai manter 5 mil ou baixar para 3 mil? Atualizar 3 mil pés, Whisky Golf Kilo, ajuste 1015. Bom, 1015 baixando para 3 mil. Kilo. Conseguiu passar um toque e conseguiu estar duro na ponta baixada, vai baixar para 2 mil. Desça inicialmente para 3 mil pés do Whisky Golf Kilo, aguarde para descida. Vila. Whisky Golf Kilo, confirma a altitude. Agora mantendo 3 mil. Sim. Whisky Golf Kilo, controle recebe nível 040. Não dá para verificar, mas está marcando no nosso transporte aqui, no JB 2910. Sente. Whisky Golf Kilo, o ajuste 1015, o controle recebe no momento nível 045. Os dois está ciente, está batendo 3 mil e... Vamos deixar stand-by. Gente, o Whisky Golf Kilo reautorizado 2 mil pés, o ajuste 1015 autorizado em LS XRC, o glide, reporte estabilizado. Whisky Golf Kilo paciente, baixando para 2 mil e formarei estabilizado. O controle voltando. Conseguiu jogar o seu chute? Posicional. Uno 260 390 Recife, portão 05, aguarde cota. Quadrado. Eu informo que a discrepância em relação à altitude de transponder é muito grande, numa área em que é obrigatório o uso de transponder, ok? Então, antes da próxima decolagem, eu solicito que o senhor faça a manutenção, sem a qual não será autorizada a sua operação aqui no espaço aéreo de Salvador, ok? Afirmativo, senhor. O Whisky Golf Kilo está ciente. Após o pouso final, irei colocar o véu em manutenção, ok? Ciente, Whisky Golf Kilo. E eu agradeço a sua compreensão. 777, cópia. Prossiga. Gol no 777, autorizado por seguro, nível 320, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à direita, subida da Elm, transição de NER. Frequência do controle, 119.35, transponda 5136. Gol na 777, aprovado por seguro, nível 320, aerovia uniforme, isso, 50, decola da 10, curva à direita, saída da EL, transição de NER, controle 1935, transponda 5136. Gol no 777, correto, portão 04, chame pronto. Chamará. Gol no 260, pronto, cópia. Prossiga. Gol no 260, autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à esquerda. Subida Fuca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponda 5124. Ok, está autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da 10, sente da cabeceira deslocada 1.200 metros, curva esquerda, o Caracaju, 119.35 ao controle, 5.124 ao transponder. Gol no 260, correto, portão 05, chame pronto. Certo, gol no 260. Então, o Whisky Golf Kilo estabilizado? Whisky Golf Kilo estabilizado no IMS. Patão, o Whisky Golf Kilo, passa a Duna, chame torre 118.6. Kilo. Salvador, o Whisky Golf Kilo passou externo, a intenção é arremeter na MDA para posição 17. Sim, então fará um toque arremetido no A e depois circula para 17, é isso? Afirmativo, circula para 17, posição final. Certo, então, o Golfo Kilo, quanto à aproximação, reporte na MDA, realizando a remetida, o ajuste no 0 no 5, vento no 8, 0 graus, com 1 no 0 nós. Kilo. Como recebe minha altimetria agora, no momento? Agora na, estou recebendo aqui na visualização 1.000 pés, confirma a altitude real. Ativo, 1.000 pés. Sente agora. Aguarde. Gol no 777, estimado parênteses ao puxo. Gol 1777, o solo voltando. Gol 1777, o solo na escuta. Gol 1260, o solo na escuta. 260, prossiga. Possui um estimado para início do puxo. 10 do 15. O teu Mike Alpha Eco autorizado iniciar o reboque, reporte no termo. Ok, senhor. Iniciando o reboque, reportará para o termo. Vamos embora. O Whisky Golfino para perna do vento a 107. Sente, reporte para girar base com base pela esquerda para 107. O Whisky Golfino, ajuste no 015, permanece. Qual é a altitude agora do Golf Kilo? É, mantendo 1.000 pés agora. Sente. Serra Novembro Victor, só confirme ao 280, vitória da conquista.